Bom dia. Yeah. 5891 WebJet, decolagem autorizado. 120 graus, 89, 1016, não tinha. Vai iniciar 5891, 1016. Falou, total 9991 para pushback de acionamento. Total 9991 autorizado para o pushback nesse momento, chama pronto para o táxi. Autorizado para o pushback, para o táxi, total 5891, declaro os 28, controle agora 1935, bagagem. 1935, boa. O Web 5891 vai cruzar no 1500 pés. Possível direto dela? 5891, contato radar, voo 360, direto Leda. Direto Leda, melhor ainda, obrigado. Direita, India Alpha, ponto de espera da 10, torre 186. O ajuste agora 10 no meio, tem um bom voo. 10 no meio, India Alpha, ponto de espera 186, boa 3, 6, 6. Voo no 888, Juliette até o 03. Juliette para 03, voo no 888. Torre Salvador, bom dia, tá 3663, tá pronto? 3663, tá pronto? Afirmo. Autorizado, alinhar, decolar pista 10, altímetro no 0 no meio, vento 1, 2, 0, 120 graus, 8 nós. Autorizado, decolar 10, 3663. Minha 311, no cópia. Outra segunda. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita, subida da El, Leda, após Bidev. Frequência do controle 1935, aciona 5005, ou Oxané 6311. Autorizado Guarulhos, 360, Upper Whisky 50, pista 10, curva à direita, da El, Leda, Bidev. 1935 controle. Transponda 5005. Correto, no 62 chama pronto, o Xané 63 no 9. Chamarei. estabilizado o voo 1982. 82 completa aproximação, torre no 9862. 1-9-8-6-2, é gol 1982. Delta Lava Fox, 2000 pés, ainda 1016 no ajuste, reporta localizador. 2000 pés, reporta lá localizador, Delta Papa Fox. Controle de Salvador, até 3663, dial. 3663, contato radar, com voo 340, após 2000, direto Leda. 340, após direto Leda, até 3663. No 1 autorizado, táxi em frente, após última direita, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste 10 no 6, bom voo. Trem embaixado e travado, voo 982. 130 graus, 89, pista 10, pouso autorizado. Eu repouso, gol 1982, 1 no 0. Controle de Salvador, o Papa Romeo, Serra da Tanto, sente da informação ali. Para o controle? Controle Salvador, é o Papa Romeo, Sierra Romeo Tango, seguinte da informação Lima. Ah, Papa Romeo, Sierra Romeo Tango, adiciona a identificação autorizada a Mari, desce ao 050. É, identificou, confirme a informação para o Sierra Romeo Tango, vai entregar. Autorizada a chegada a Mari, descida ao 050. Chegada a Mari, autorizada a descida ao 0150, o Serra da Tango. 050, Romeu Tango. 050, Serra da Tango. É, se possível, solicito a RNAV da 10, Serra da Tango. A Romeu Tango foi inicialmente planejado, mas a frente será autorizado. Proa de Itapu, Serra da Tango. Jet 5811, chama Recife, no 25-1. 251, confirma. 5811. Estimativa. Rota do plano de voo, Peruísque 50. Decolagem pista 10, após curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda Bidev, frequência do controle 1935, aciona 5013, Cideral 9971. Negativo, Cideral 9971, localizado na Guarulhos, 5360. Decola da 10, curva direita após, a saída vai ser da El Leda Bidev, depois da perfil 50, rota do plano, 9935, controle. E o pós-transporte 5013, vai reportar para a puxa. Correto, Cideral 9971. Solu, Juliette, prossiga. Qual o nível que vai prosseguir? 0-2-5, condições usuais, o ajuste em Salvador 1-0, no meio, escuta do controle, Zulu, Juliette, Serra. Via Fox, Trote. Negativo, no solo 3-6, liberou a direita 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, gol 9-8-2. Total, duplo 9, duplo 1, pista 1-0, decolagem autorizada, 140 graus, 10-9, 1016 no altímetro. Chegou. E a Fox Trot. No 9 182, tá? Alfa Juliette até o 04. Alfa Juliette até o 04, gol 1982. Salvador, Papa Romeu Delta, Papa Fox. Roda Prepi 522 é parte 1, é porta 14 para o pushback acionamento. 5221 autorizado, pushback acionamento, chama pronto para o táxi. 44 para o táxi, 522 ou não? Luz Juliette Serra, acione o transponder 0222 e confirme o tipo de equipamento. Papa Fox, Jeco Trem, pista 10, todo autorizado. O vento de 150 graus, 8 km, altinho, 1016. 7 está na final de LS Machado, checado, livre pouso, Delta Papa Fox. Declarado AUS 39, controle 1935, bom dia. Total 9911, controle 1935, bom dia. Gente, mantenha até etapas para condições. Vai manter até etapas 2.0, 5.4.0. Grata. Até etapas após a gente prosseguir na descida, nossa descida seria 2.4.0, 5.4.4, para manter 2.0 ou gostaria de acelerar? Se a condição está autorizada, acelerar. Ok, mais 4 minutinhos ao nosso ideal, a gente vai acelerar para 2.4.0. Juliette para o 04 do voo, 9.982. Está 9.9.1.1 no contato, radar, voo 3.1.0, perfil Momo. 3.1.0, perfil Momo, total 9.9.1. Para o táxi, o trip 5221, 48 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Autorizado o táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 6, tem um bom voo, 5221. Pátio, Índia e Alfa, quando for espera da 10, vai chamar 2718-60, trip 5221, 10 no 6, no ajuste. Obrigado. Luz, Led, zero controle. Chicago. Yes, sir, red copy. American 980, clear to receive flight level 350 via uniform risk 58. Departure from runway 10 after left turn. Puka departure and Alpha Romeo uniform transition. Salvador departure frequency 119.35 and the scope code is 5011, American 980. Okay, clear to receive the flight level 350, landing on the upper Whiskey 58, left turn after departure, Puka with the Alpha Romeo uniform transition, 11935, squawking 5011, we're at gate 11. American 980, that's correct, come back red for pushback and start to gate 11. Thank you, we'll call you ready for pushback, thank you. Então aí, Salvador 35221, um próximo após espera da 1-0, mas depois escuta pronto. Salvador 35221, após espera da 1-0, pronto. 5221 da Trip, alinhar e decolar pista 1-0, vento 130 com 8. Alinhar e decola pista 1-0-5221. Confirme o Guedes, senhor. 130 com 8. 4-4 está ali, vai ter 3 mil pés, agora o que negar no 0 no 5. Para 6 mil, 1-0 no 5. 3 mil pés, confirmo, 3 mil ou 6 mil? 3 mil pés. 3 mil com 1-0 no 5, 5-4-4. Decolado 5221 da Trip Torre Salvador. 45095, já. Muito bom dia, Trip 5221, decolada no perfil da Gola e na sua escuta. Trip 5221, bom dia, contato, radar, 200, perfil Gole. 200 no perfil da Gole. É, quando possível, a senhora nos autoriza voar conquista direto, senhorita? Quando possível, será controle, o Serra Meu Tango no Serra Vitor 366, estabilizado no RNAV da Honda. Seja completo a sinal do procedimento, chama a torre 98612, Serra Romeu Tango. 98612, Serra Meu Tango. O controle Salvador, bom dia, o Chanel 6250, Cintia da Lima, cruza 160 para 1250, perdeu contato com o centro aí. O sinal 6250 aciona a identificação autorizada, Mário, descida ao 060. 060, 6250. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serra Meu Tango. Papa Romeu, Serra Meu Tango, gente do tráfego baixou e travou? Negativo, passou o Serra Vitor 366, tá na Prodo, Serra Vitor 372. Sete, pode 372 então baixar travado, pista no zero, vento 120 com 8, 1015 notinhas do Serra, o meu tango. Tango, reportará. Salvador, trip 522 ou não? Prossiga. Possibilidade de subir direto sem restrição, Sereda? Faça um vetor agora para ele dar tráfego, direita para o 280, estabilizar essa ligação só 200, e se falhar as comunicações, mais 20 milhas na proa, reassume direto conquista. Direita 280, autorizado direto para estabilizar, em caso de falha de comunicações, faz 2,0 de milhas do VR de Salvador, assume e voa direto, conquista trip 5221. Serra Matango, na final normal, baixar travado. Gente, avistado, pista 1-0, pouso autorizado, vento é 130 com 8, Papa Romeu, Serra Romeu, tá? Ciente, autorizado, pouso, Serra Matango. É, Torre, para confirmar pro Serra Matango, a aviação geral seria no Pátio 3? Afirmo. Prata. Gente, aguarde o nível 260. 3 é incorreto. Legal, no 0 no meio, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, consegue estabilizado, 3602. Para o táxi do Xené 6311, a gente está com 1-2-2 a bordo, está na Galeão, 3 horas e 5 minutos. 4-2 a bordo? 1-2-2 a bordo. Copiou? 1-2-2? 1-2-2, Pátio Índia 18.6.0, 1016. Pátio Índia 18.6, 1016. O Sideral 9971 está na Pátio 3 para push e acionamento. Paulo Salvador, um bom dia, TAN 3304, informação Lima, autorização Brasília. 3304, Brasília, Lima, confere, aguarde coordenação e cópia. Guardando o 3304. Papa Romeo, Sierra Romeo Tango, no solo aos 52, direita via Delta 1219 para o Pat 3. Delta 1219, Sierra Tango. Caso Delta, prossiga. Precisador visual triple 5414. 414, completa aproximação, torre 9862. 286, bom dia. Bom dia. Tipo 522, está autorizado direto conquista. Autorizado, vá conquista 522, ano. Obrigado. Está no ideal de descida, o Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, estou para o estudo de tráfego, reporta cruzando 2500. Reporta está cruzando 2000, Zulu, Juliette Serra. Sinal 6250, desce 2000 pés, ajuste 1015, está livre LS, reporta estabilizado. 2015, está livre, reporta estabilizado, 72. Autorizado o pouso, triple 5414. Alvo Delta, reporte na Lima. 503, cópia. Olimpo 03, pronto a cópia. Tá, 3, autorizado Brasília, 240, via Whisky 42 até a Lapa, após UP, após o Whisky 10, correto. Decola no zero, com a esquerda, saída a Momo, transição VATAP, controle 1935, e seu transponder 5007. Correto, parte militar, reporte táxi. Ok, sentindo esse ótimo, mantém, ainda estou com a voz sequenciada a cauda do ATR, ok? Sim, Sim, cuidado de imediato, posso. Vamos avaliar aqui, só essa tia brilhante, galera. Ok, mestre, está 3304, autorizado Brasília, nível de voo 380, via upper do Lu 17. Vai decolar da 10 com curva direita, gole o fito, controle 1935, transponder 5563. 3304, correto, reporte pronto, portão 5. Ativo 3304, pushback, acionamento no 5. Aguarde push no 5, 3304. Guardando. 7, só um instante, beleza? O Airbus ATR está na cauda do ATR, numa final de duas milhas e meia, praticamente. Duas não, quatro e meia, coisa. Após o tanto, será autorizado o Schneider? Sente, mas fez externo, baixado checado, 3602. Sente, continua igual a liberação, pistão no zero. Sente.